202, onda média 1170 kHz. YF640, onda tropical 4.775 kHz. Rádio Espírito Santo, uma emissora do Departamento de Comunicação Social, 24 horas no ar. Estamos apresentando Despertar do Sertão.